convenção. Todos juntos vamos pra frente, o Tragás, nossa seleção. Aqui neste time só tem especialista, um time jogando com muita paixão.